diretamente do Itararé, representando as ruas de São Vicente, com Dior, Banco Ideal Records. A rua na batalha, onde só sobrevivem guerreiros, mas infelizmente, nem todos são. Você está M-O-R-T-O. Se vacilar, conspira, falha, mano, está morto. Nem olha torto, você nem vale R$2. O valor que compra bala de oitão, que te deixe em jaspas. Não existe pra safado, canalha ou traíra. Onde você está, independente do lugar, será focado na mira. Atira quem pode, minha segurança eu mesmo faço. Atrás de você, só tem monstros, outros pra sentar em aço. Descarregar, vale, transportar seu corpo pra bala e demonstrar a quem respeitar. Seu corpo deitar, tem da falda de todos da quebrada. Com a vida toda errada, você quebrou muitas leis. Não adiantou de nada o apelo de pessoas que curti muito fez. Chegou sua vez, reze, é melhor fortificar suas preces. Mas pedir perdão, se lamentar, até mesmo chorar, esquece. Não tem mais chance, mano, merece um corretivo. Engula as azeitonas por você. Você mesmo terá duplos motivos. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Infelizmente, existem manos que de alguma forma em benefício sua própria pessoa difamam, denegam, caguetam outras pessoas. Enfim, testam sua fé. E você, o que que faz? Não, usando meu nome vão vacilão. Tá ligado que não tá bom. Só sossego quando te deitar no chão. Te ver no caixão sem ter compaixão. Talvez não vira. Mano, minha paixão é o que não me faz alimentar essa ira. Sentimento guardado por dentro, mano, só vai vendo. Libertando um cara violento, longe dos meus pensamentos. Te matar e não morrer. Chegar em casa, deitar, enfim, e não pensar em você. Ter que puxar o gatilho e não ser o cara que tirou o filho da mãe, que reza com as mãos no terço pelo seu filho perdido. No mundo da droga, do crime, do escuro, da ilusão. Nem pra ser certo na vida, errada é esse irmão. Apetite não falta, disposição tem de sobra. Tá colecionando mano que por pouco te cobra. A gente dobra a aposta, mas sabendo que você vai morrer, a dúvida que fica é quem vai derrubar você. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Você está M-O-R-T-O. Já no veneno com essas pessoas, você começa a citar vacilos dela. Assim percebendo que não só você quer vê-la sete palmos abaixo do chão. Fica na expectativa, a vida dela é uma roleta russa apontada somente pra sua própria cabeça. Falha, sou mareada na área de um cara de mente fraca. Merece cheirar carreira de pó trocada por uma tricária. Ou melhor misturar com pó de vidro. Vendi o papel a cinco e converse com ele sorrindo. Caralho, que veneno, quantos querem testar minha febre? Safado vai pro mato escutando clique clack. Se esse é o teste, senhor, eu sei que é difícil. A vontade que dar é de jogar no tio precipício. Omissa aos fatos, não posso ficar. no desenrole já foi mandado o recado. Pode derrubar! Você só está caminhando no cortejo do seu próprio funeral. Reze pro mano que te mata, caprichar pra ser capa de jornal. Já é banal, mortes de safados nas quebradas. São Vicente não é diferente, quem der falha tem a vida tirada. A bala, a faca, afogamento, estrangulamento. Não seja canalha, pois se for, mano, só lamento. Você está M-O-R-D-O. Você está M-O-R-D-O. Você está M-O-R-D-O. Você está M-O-R-D-O. Você está M-O-R-D-O. Você está M-O-R-D-O. Você está M-O-R-D-O. Você está M-O-R-D-O. Você se vinga de um, outros aparecem querendo vingança. Muitas pessoas estão de chapéu. Assim, o caos é implantado nas ruas. Não faça quem tem disposição pro bem mostrar que também tem disposição pro mal.